livre pouso, voo no 697, copiado vento, obrigado. Toro 754 decolou aos 24198, bom voo. 97, obrigado. 2, Salvador do Letra, vai. Confirme quem chamou? É o TAM 3566. 3566, Aracaju, o nível 190? Afirmo. Será coordenado, guarde cópia. Guardando, poderia confirmar a saída? Saída Aron. Sente. Victorino Juliette, pronto cópia. Pronto cópia, Juliette. Victorino Juliette, autorizado Valença, 1.000 pés, decola da 17, primeira curva direita, restrito no corredor axé até a liberação do controle. Transponde padrão 0160, controle 119.8. Certo, Victorino Juliette, decola da 17, curva direita, axé, caixa atrás, 1.000 pés, até Valença. 0160, transponde, 186, torres, 1958, controle 1. Confirme, pátio 4, PLB? 3 a bordo. 3 a bordo, ciente, paracionamento táxi 2, 108.612, é bom voo. 8.6, 7. Só no gol no 806 para o táxi. 1.83 a bordo, 2 horas e 11, alterna Recife. 4.4, paracionamento. Livre, chame táxi, Vitor e Juliette. Para táxi, Juliette. Alfa, reportar antes da Delta. O gol no 806. Justino 0 no 3. Para 3.013, passarelo 2, 3.0. Chame o Sol 121, decimal 9. 219, obrigado, boa. Alô, uma boa tarde, gol 1.697. Gol Recife, uma boa tarde, gol 1.697, mantendo o antidown. Salvador, Juliette, Mike, toma aqui a pista 1 da 7, tá livrando. O centro visual tá livrando, frequência livre estacional, Juliette, Juliette, Mike, boa tarde. Tá, obrigado pela ajuda. Certo, Delta, aí já temos autorização, mas 30 segundos será pago o copo, aguarde. Obrigado. Só logo no meio de 7, nós estamos... Taxway Echo, mantendo a posição. Bono 697, ingressa Alfa, Kilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguarda. Autorizado via Alfa e Kilo para o Pátio 3? Afirmo, no Pátio 3, aguarda instruções. Afirmativo. Via Alfa e Kilo para o Pátio 3, aguardando instruções. Bono 697. Bono 806, irá da passagem o traço da companhia, que irá ingressar no pátio 3, após prosseguir seu táxi em frente, no ponto de espera do 28, chama a torre 108.612, eu ajuste no 0 no 3 agora. 1.003, dará passagem, 18.6 no ponto de espera, grato, uma boa tarde, gol no 806. O objeto 672, no da livre táxi, via Juliette Alfa, segue o banco da Gol com o número 2, no ponto de espera, torre 108.612, ajuste no 0 no 3. O F6721 segue o gol, Juliette Alfa, torre 1.86 no ponto de espera, e o ajuste 1.013. Delta 001, não confirma os dados para o táxi, por gentileza? Pois não. 98 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Delta 8001, ó. Ah, perdão, esse foi o Web 6721. Tá, já copiado, grato. O solo tem atualização do 3173, tá? Negativo, é número 2, aguarde. 4, chame Recife 2685, alterno 2545. 26. 1-2-6-8-5, alterno 2545. 2-6-2-8-5-2545, muito obrigado, 9754. É aquilo, Delta está autorizado Guarulhos, nível de voo 400 via Upper Whisk 50. Decola da 17, primeira curva direita, saída Gole, Eval, após Eudes. Posição Eudes. 5105, eu transpondo o controle 119.8. Ok, autorizado Guarulhos, 4.700, decola 2.700, primeira curva direita, Gole, Eval, Eudes. 5.105, transpondo 19.8, com controle, porque 11.8. Juliette, acionado, Vitor e Juliette, aguarde. Trip 5491, chamou? Afirmo, senhor, estamos na final da 28 com o trem baixado e travado. Tiente, encontro na aproximação, entra F9 estado, tribo 5491, tá visual com o campo? Completamente. Tiente, encontro na aproximação, tráfego não avistado, informa o ajuste no 03, o trip. Com 1003 no ajuste, campeão. Fica com os dados do TAM? 8001 para o táxi, senhor. Contém os dados do táxi? 62 a bordo, 4 horas de Natal. 4 horas de Natal, confirma o PLB? 62. Pouso autorizado, pista 28, 220 graus com 14 nós. 220 com 14, foi autorizado o pouso, você quanto avião? Boa reportagem, eu vou passar para a parte de Arrasco do Céu, mandar na mata para acionamento. Livre acionamento, chame táxi. Alô, Salvador, boa tarde, é o Azul 4089, solicito nível 360 para a Vitória. Vai de cota número 2. Azul é o número 4 para cópia, aguarde 360 Vitória. Guardando 4089. Do 2230, informa se está fazendo desvio. 2230? Afirmativo. Então vamos aqui para a posição. Usan. Como está a direita? Complete curva à esquerda para a 235. Eu já estou mantendo agora o 235 aqui para correção. Já está pronto para posicionamento. Ok, ok, repórter. Correu, Vitorinha Juliette, repórter. A linha autorizado a alinhar e decolar o no 7, vento de 230 graus com 13 nós, Vitorinha Juliette. Certo, ainda qual, Juliette? Direito chamado para o Gona 600 para seguir no táxi, no Pátio 3. E tá bem limpo. E tá agora o Salvador pode ver a pista aqui de longe. Gente, patrulha 2230, apresente chamia Torre 198, decimal 6. Muito bem, obrigado, bom trabalho. Tem aqui o Delta, autoriza ataque, confia em PLB. 6 a bordo. 6 a bordo, reporte para ingresso na 97. Autoriza ataque, teu ponto de espera. Torre Salvador, boa tarde. Seu passarelo 2230, final da 28, visual. Ontem na aproximação, tráfego no avistado, passarelo 2230, informa justa no 03. Querido, se escuta. 06 da Gol, tá pronto no ponto de espera, tem condição de decolagem imediata, senhor. 1-1. Bate 1, posição 1-1. Bona 697. Solo, Bona 924, boa tarde, autorização, Maceió. Bona 924, guarda em Maceió, informação em curso. É a Romeu, confirmando o nível em Maceió? 350. 350, guarda. São 3173, pronto, cópia. Do 2230, pouso autorizado na 28, vento 240 graus com 1-0 nós. 2230, baixou, travou, tem livre pouso na 28. Torre, para o ingresso, terra Kilo Delta. Terra Kilo Delta, ali mantém o 97. Ali mantém o 97, Kilo Delta. 2230, aprovado pela Upper Whisky 50, decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. Transponder 5152, controle 119.8. Então 3173, cotejamento correto, autorizado, puxa, acionar portão 02, reporte táxi. 3173, autorizado, ciente. Charlie Azul 4089, já está pronto para pushback e acionamento, posição 9. Gente, número 3 para cópia, aguarde. Você escuta. Tan 3566, copia. 3566, prossiga. Tan 3566, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, decolada 28, inicialmente mantém a proa após a decolagem até 3.000 pés, após 3.000 pés, curva direita na saída Aron, transição Melim. 5161, né, o transponder, o controle 199.8. Ok, autorizado 190 para Aracaju pela Golf 677. Decolada 28, mantém a proa até 3.000 pés, após curva direita na saída Aron, transição Melim. Aciona 5161, no controle 199.8, dan 3566. Protegimento correto, 01 no portão, reposto quando pronto. Já está pronto, 3566. É o número 2 nesse setor, já tem um E-Bus da companhia já autorizado no 02. Ok, aguardando na sua escuta, 3566. Alô, com 600, informação, meu copo é Natal, 370. Turno 600, 370, Natal, será coordenado, guarda de cópia. 00. No pátio 3, 5491. 5491 no ingressa até a posição remota, quando lá tem sinalizador. 91. 806. Após o Brasília, que pousa na curtíssima, ali mantém o gol 1806. Após o Brasília, ali mantém o gol 1806. O meu, confirme o nível? O nível 390. 390 Fortaleza, será coordenado, é o número 5 para cópia. Gente, e mais 10 minutos a gente fecha a porta. Carcarazil 1, ready to copy. Carcarazil 1, clear to Belém, flat level 360 via Up Zulu 20 until Teresina after Up Zulu 7. Take off from runway 28, after take off maintain head until 3000 feet, after 3000 feet turn right, Momo departure flock transition. Scott code 5130, frequency of the battery is 119.80. Esquerda, diante da Alfa, chama o Sol 121 decimal 9. Tá lembrando, vai chamar o Sol 219, obrigado. Na Oscar Charlie Kilo. Salve Salvador, boa tarde, passareiro 2230. Mantenha escuta e aguarde cotejamento, passareiro. 1806, autorizado decolada 10, vento de questão 28, vento de 240 graus com 09 nós. A gente está iniciando na 28, boa noite, 06. 21 na prova laje do Boeing, a linha mantém a 28. A linha mantém 28, web 67, 21. Alô, Salvador, boa tarde, 8001 no pronto, ponto de espera da 10. Aqui no Delta, decolada agora aos 36, controle 119, decimal 8, bom voo. Third departure runway 28, maintain head until 3000 feet because the other aircraft enter on the this frequency. Número 2, boa tarde. Boa tarde, o 8001, estou sempre tráfego para Recife, melhor terra do mundo. Mantenha no ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. 8001. Olha, Salvador, Papa Papa, Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, contato radar, subo nível 400, saída agora. Delta. Bom. Jet 6702, cruza o 090 para o 040, desvio de 5 graus à direita para evitar formação. 5 graus à direita para evitar formação, web 6702. Controle Salvador, uma boa tarde, gol 1806. 1806, contato radar, mantenha a proa até 3.000 pés, após estar autorizado nível 190, saída Aron. Até 3.000, depois direita na Aron para 190, ou 1806. Então, tráfico a posição de 10 horas, 1806, a 1.100 pés acima, excelência. 360 via Upper Whiskey 50, decolada 28, primeira. Após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Após 3.000 pés, curva à esquerda. Na saída, Golia, Val, Eudes. 5160. O transponder, o controle, 119.8. Poderia confirmar o transponder? 5160. Positivo, 360, vitória, via Perú 50. Segunda 28, mantendo a proa de decolagem posição até o 3, no caso posso subir esquerda, gole em Val Eudes, o transponder 5160, controle 198, 4089. 4089, cotejamento correto, e já se encontra pronto? Pronto, senhor. Autorizado, puxa, acionar, portão 09, reporte táxi. Reportarei táxi, 4089. Para o táxi, tá 3173, POB 61, alterna o Galeão, está com 3 horas e 50 de autonomia. Tá 3173, autorizado, Índia Alfa até o ponto de espera 28. No ponto de espera, 2186, ajuste no 0 no 3. Índia Alfa até o ponto de espera 28, tá 3173. Até o ponto de espera, não me escuta, bom voo. Se escuta até o ponto de espera, obrigado. Dado decolar da 28, vento de 240 graus com 11 nós. Livre decolagem 28, 6721. Puxe no setor sul, aguarde. E aí, mantendo posição. Tempo da gente do Passaredo passar ali pro revolta, não? Negativo. Aguarde. Ok. Mandei mil pés, reporte ingressando no corredor Caixa Prego. Tá ingressando no Caixa Prego, Juliette. Tem mais 3001? Zero zero um, a linha aí mantém a 18. Mantém 18, 0 0 é colado agora, os 40, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198. Controle Salvador, Web 6721, 1700 pés na Momo. Web 6721, contato radar, suba ao nível 310 após restrição. Depois está autorizado o Momo. 3310, autorizado Momo, F6721. 6721, informe se foi dado alguma instrução para manter pro até 3 mil pela torre de controle. Negativo, não foi informado. Gente, está autorizado sair da Momo, subir ao nível 310, F6721. É, desculpa, controle, foi sim, foi informado 3 mil, a gente esqueceu aqui. Gente, é o Controle de Salvador, é o TAN 3192, boa tarde, com informação, Romeu. TAN 3192, ação de identificação, chegada cara e desce manter o nível 040. Desce manter o 040, na chegada cara, estamos dando a pro de Jona. Gente. Azul 4089. 4089, está livre seu táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Gulf. Na Golf Torre 108 612, ajuste 1013. Gente, o 4089 e a Juliette Alfa, com espera da Golf, lá 118 612, 4089. Até o ponto esperando minha escuta, bom voo. Está lá na sua escuta. Passarei 2230, irá da passagem ao 195 da Azul. Após o mesmo livrar sua proa, está livre seu ingresso, parte 1, posição remota. Gente, 2230. Luno 924, pronto, cópia. Pronto, cópia, 924. Luno 924, está autorizado, Maceió, nível de voo 350 via Upper Whisky 58. Decola da 28, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés, após curva direita, na saída Aron, transição Melim. 5170, transponder o controle 119, decimal 8. 350, autorizado Maceió, via Upper 58, decola da 28, mantém a proa até 3 mil, curva direita na Aron Melim. 5170, transponto, 198, controle. 1924, cotejamento correto, 05, portão, reporte quando pronto. Vai, portão. 6702, chame torre 118, decimal 6. 1186, grato, web 6702. Boa tarde, Abjet 6702, estabilizou na final da 28. Festa livre para a coordenação, Vitor Índia Juliette. Festa livre, Juliette. 198-8001. O Webjet 6702. Avistado, check-trem, pouso autorizado, 28, vento de 210 graus com 3 nós. Trem baixado travado, Webjet 6702, ciente. Web informa ajuste padrão, 9013. Está autorizado, nível 330, saída Aron. Tem 3.000, pronta 3.000, depois Aron para o 330, tá? 8.001. 96721, chame Recife 12685, alterno 2545. 12685, web 6721, com centro Recife. Escuta. Já 3834, copia? Positivo. Já 3834, está autorizado Fortaleza, nível de voo 390 via Upper Zulu 9. Decola da 28, primeira, inicialmente mantém a proa até 3.000 pés, após 3.000 pés, curva direita. Na saída Momo, transição Frotir, 5163, eu transpondo o controle 119.8. 3173. Mas o pouso mesmo ali mantém a 28. Decola 28 até 3.000, mantém a proa, depois direita Momo, Frotir, 5163.98. Inicialmente após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés antes de iniciar a curva direita, o TAM 3834, copiou? Copiou, afirmo, mantém a proa até 3.000 pés da... após o cliente. Cotejamento correto, reposte quando pronto para o post. Caraca. Para o táxi, TAM 3566 com 143 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Recife. 143 Recife, confirme apenas a autonomia. 3 horas de autonomia. TAM 3566 autorizado, táxi via Índia Alfa até o ponto espera da Golf. Na Golf, torre 108.612, o ajuste no 03. Ok, Índia, Alfa e Golf, na Golf, monitora a torre 108.6, 3566, 1003, ajuste. Sakara, Zero One, maintain position the taxiway hotel. Tango, Tango, 090 para Paulo Afonso. 4 horas e... 4 horas e 30, sente. Jet 6702, solo agora às 4h30, livre esquerda. E antes de ingressar na Alfa, chame o solo em 1219. Sente, livrando esquerda, antes de ingressar na Alfa, solo 1219, web 6702. Solo Salvador, web jet 6702. Ingressando na Alfa, livrou a pista. Solo Salvador, Webjet 6702. 6702, mantém a posição antes da taxiway Alfa, aguarde. Mantém a posição antes da Alfa, Web 6702. Cancara 01, clear to cross runway 1028 via Hotel e Delta Taxiway. Maintain for Taxiway Alpha. Azul 4089. Mantendo ponto de pé, 4089. Solo 2230. Confirme. Passaria 2230. Passaria 2230, possível. Autorização 180 para a Vitória da Conquista, por favor, senhor. Que aguarde com o apel ajuste 10013. 1013, eu vou dando cópia. Experiência em Mário para a cota de Bona 600. 600, sim, chega aguarde com o apel, um minuto. 00. Okay, Roger, follow the Airbus 320 from TAN Airways and the call tower. I'm holding short for runway 10, frequency 118, correction, holding short for runway 28, frequency 118.6. 6. Salvador, o gol no 333. 333 para Congonhas, nível 360, vai de cópia. Na escuta. Pra Fred. Solo Salvador, boa tarde, 35489. 5489, conquista 140, vai de cópia. 331 no 60. 160, vou coordenar. Já tenho mais outras 5 aeronaves aí pra ser coordenado, mantém escuta. Certo, na escuta. Web agora tá livre, continua o táxi à direita, via Alfa, Índio, portão 3, na minha escuta. Ciente, continua o táxi à direita, Alfa, Índio, portão 3, na sua escuta, Web 6702. Solo, pushback, acionamento, agora 924 no 5. Serra, Kilo Delta, controle. Vai para o táxi, 924. 240, prosseguir na descida, pela 3192. Protocópio 600. Autorizado Natal 370, presumindo 0. Decola da pista 28, curva direita, na saída aral, transição Vipar. Aciona 5171, controle de nave decimal 8. Fala 600, autorizado Natal, nível 370, 310, debola 28, direita, aro 11-4, aciona 5171, de saída 19-8, com o nome 600. Tá correto, chame para o puxa chama. Chama nessa pushback, 00. Torres Salvador, boa tarde, altera 3566, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. 3566, após rolagem do aeronave da Azul, ali mantém. Após rolagem da aeronave da Azul, ali mantém, 3566. Controle de Salvador, boa tarde, Altan 3193 com a Romeu. Altan 3193, boa tarde, desse mantém o nível de voo 50, chegada e pit. Acione identificação 1013. Ao 050 e pit 3193. Zero, tá autorizado na Whisky 1, aqui a saída vai ser lotar com acionamento 5101 com a gente responde, controle 19, decima 8. Confirme, decola da 28, é isso? 5101, a curva então é a direita da lotar. Prossiga. Sul 4089, sub mantém nível de voo 360, saída gole. Subindo ao 360, saída gole 4089. Sul 4, vai estacionar seu lado direito um Webjet verde e branco. Após o estacionamento da aeronave, faça o pushback, chame táxi. Após o Web, está livre. 3834. 183566. Cacara 01, roadshot off runway 2, wind ready. Cacara 01, mantém roadshot runway 28. Maintain Alfa, então, confirme pessoas a bordo. 04 a bordo. Solo, gol. 4 a bordo, isso? 04. Tá aqui, excelente. Livre o táxi via Kilo e Alfa, até o ponto de espera 28. Chama a torre 18, decimal 612, quando prosa. Gente,